castelo de areia, um vento que se desfaz. Riso plastificado, modelado, não retrai a união com a vaidade, a perdição nos quatro cantos da cidade. Aí quem sabe um dia desse a casa cai. Castelo de areia, com vento que se desfaz. Riso plastificado, modelado, não retrai a união com a vaidade, a perdição nos quatro cantos da cidade. Aí quem sabe um dia desse a casa cai. Lá do alto do camarote não é possível de se ver e perceber no que nos guetos está prestes a acontecer. E entender que além da porta o povo luta pra vencer, mas pra você se envolver nem cartomante tem o poder de prever. E tem aqueles que pagam de mané, se veste de Gandhi, mas nunca foi ao candomblé. Pois é, pra não ficar contrariado, deslocado ao seu lado, nem cola no meu pé que pra você eu sou ralé. E vem tentando incorporar a perversão da estação, trançando seu cabelo no estilo eu sou. Bater de frente com um preto de exportação, que na turista feminina só desperta atenção. E na frenética dança, e que ninguém se cansa, pois cai de boca e nariz num frasco de lança. Mas eu vou naquele bloco para o ano, sai melhor a nossa sorte, com certeza o seu pior. E veja só, a decadência vem de vez e sem dó. E na manhã de quarta-feira seu reinado vira pó, pó, pó. É só putaria e violência. Castelo de areia, um vento que se desfaz. Riso plastificado, modelado, não retrai a união com a vaidade, a perdição nos quatro cantos da cidade. Aí quem sabe um dia desse a casa cai. Castelo de areia, com vento que se desfaz. Riso plastificado, modelado, não retrai a união com a vaidade, a perdição dos quatro cantos da cidade. Aí quem sabe um dia desse a casa cai. Acorda, separa os pleiba da rapa na barra, onde né? Sinistra fina, da cria bandida. Nego maquina, ripa granfina, trafica cocaína. Se pá na danas de 100, na quarta-feira de cinzas, é meio a cinzas. Ninguém foge do enredo, preto não sai em bloco de branco, branco não sai em bloco de preto. Toca o hit das antigo loló, garante a brisa se o gambé embaçar. Uma onça é a propina, oh, abre alas que a ola vai passar. Vagabundo sola, faz pano pra ver o real trincar. Circuito do Doiosmar, pro gringo tem infeta. É intrusa reserva pra qualquer parte do planeta. Tem loira, tem preta pra atender sua fantasia. Sorria, é um dia você tá na Bahia. Moscou, não tem o canto furado no bolso, ilusionista tem a pata do camaleão tatuada no corpo. Castelo de areia, com vento que se desfaz. Riso plastificado, modelado, não retrai a união com a vaidade, a perdição nos quatro cantos da cidade. Aí quem sabe um dia desse a casa cai. Castelo de areia, com vento que se desfaz. Riso plastificado, modelado, não retrai a união com a vaidade, a perdição nos quatro cantos da cidade. Aí quem sabe um dia desse a casa cai. Festival da carne, antro de promiscuidade. São milhares de vilões, só quem tá no erro sabe. Virgulino, Babilac que chacoalha a cidade. Ripa, cordão e carteira, essa é sua modalidade. Dedo ligeiro, cê sabe, não passa nem smart card com ralô. Perto do trio, bolso vazio, fui contestado. As bufuca que assusta, socos, covardia pura. Tipo MMA, mas espivete, porta chuncha. Ano encharcado, lança pra cuca, mulher urinando buceta na rua. No espancamento, a polícia atua. Murro de algema implantada nas costas. Spray de pimenta nos olhos, arma de choque nas bolas. Espirrou na pipoca que banca de tudo no estilo Avera. Seja bem-vindo ao show freak que não passa nas telas. Filho de Gandhi arrebenta, playboy do bloco Eva. Tentou tirar a marra de tomou-lhe burro de pedra. É violência e paixão, mesclado no mesmo espaço. Um carrossel de emoções e um moinho drástico. Tem camarote lotado, absoluto no talo. Rola de back 2000, até bolota de raco, open bar. Tudo lindo, luz e glamour para os gringos. Enquanto o inferno lá embaixo é violento, ritmo, ritmo, ritmo. É o carnaval. Castelo de areia, com vento que se desfaz. Riso plastificado, modelado, não retrai a união com a vaidade, a perdição nos quatro cantos da cidade. Aí quem sabe um dia desse a casa cai. Castelo de areia, com vento que se desfaz. Riso plastificado, modelado, não retrai a união com a vaidade, a perdição nos quatro cantos da cidade. Aí quem sabe um dia desse a casa cai. E a violência? O absurdo que é a violência. A televisão te dá dicas de como não ser assaltado no carnaval.